Foi difícil entender que esse tempo é nada, mas foi fácil viver aonde eu sempre quis. Foi difícil entender que o muito dura pouco, e às vezes o pouco faz muita gente feliz. Com fruto do suor joguei 10 mil de choro, com fruto da conversa eu beijei a melhor. Colecionei carros da Hot Wheels, viajada jogando de fora. Preciso de tão pouco pra sorrir, mesmo sem visitar a Disneylândia. Eu não troco por duas Miami ou Paris, a metade da minha Ceilândia. Aumenta esse grave e avisa na rua que só desligo de manhã. Mas fica à vontade, acende um narguilé com aquele cheirinho de hortelã. E topa esse som desse golpe e sabão. Quem for trabalhar vai virado. Se um dia a Ferrari entrar no portão, não esqueço do meu bom quadrado. Na PLX, o rei dos paredões, sucesso! Portal do Arrocha. Eram 40 graus. Foi difícil entender que esse tempo é nada, mas foi fácil viver aonde eu sempre quis. Foi difícil entender que o mundo dura pouco, e às vezes o pouco faz muita gente feliz. Com fruto do suor joguei 10 mil de choro, com fruto da conversa eu beijei a melhor. Colecionei carros da Hot Wheels, viajava jogando e de fora. Preciso de um pouco pra sorrir, lendo sem visitar a Disneylândia. Eu não troco por duas Miami ou Paris, a metade da minha Ceilândia. Aumenta esse grave e avisa na rua que só desligo de manhã. Mas fica à vontade, acende o narguilé com aquele cheirinho de hortelã. E toma esse som desse golpe e sabão. Quem for trabalhar vai virado. Se um dia a Ferrari entrar no portão, não esqueço do meu bom quadrado. Com fruto do suor joguei 10 mil de choro, com fruto da conversa eu beijei a melhor. Colecionei carros da Hot Wheels, viajo pra jogando de fora. Preciso de tão pouco pra sorrir, entro sem visitar a Disneylândia. Eu não troco por duas Miami ou Paris, a metade da minha Ceilândia. Neto LX, verão 40 graus, embrasadíssimo. É, o rei dos paredões.